Namastê, caros ouvintes. O Deus que habita o meu coração saúda o Deus que habita o coração de todos, de cada um de vocês. Uma vez mais, sejam todos bem-vindos a mais esta edição do programa Lux Esotérica. Está levando para vocês, ouvintes, um curso introdutório com os temas fundamentais do esoterismo e da teosofia. Ontem tivemos aqui um programa verdadeiramente comemorativo da 200ª edição do nosso programa. Atingimos a marca de 200 programas. Esse é o programa número 201, caros ouvintes. Com muita satisfação estamos aqui a serviço da espiritualidade de todos vocês, falando nessa reta final desse curso, que deve se estender apenas até o final da semana que vem. Então estamos finalizando estes temas seminais do esoterismo que nós estamos expondo para vocês. E anteontem, ouvintes, na terça-feira, nós falamos aqui dos quatro grandes caminhos que conduzem as pessoas à sua evolução. Falamos daquelas pessoas que evoluem apenas pela evolução coletiva. Falamos sobre aqueles que escolhem alguma religião para seguir os seus preceitos, e essas evoluem um pouco mais rapidamente. Também falamos daquele caminho que vai para baixo, que leva para a aniquilação. Infelizmente, há pessoas que tomam esse caminho errado e se fecham no egoísmo e acabam finalmente se tornando em verdadeiros criminosos, não só humanos, mas verdadeiramente criminosos espirituais, pois eles se fecham de uma tal forma que eles chegam até a serem abandonados pelos seus próprios princípios espirituais. Se tornam aquilo que popularmente e aquilo que a gente usa no nosso linguajar cotidiano como desalmados. Isto é verdadeiramente uma realidade, ouvintes. Há pessoas tão negativas, tão ruins, que praticam tantas vilanias, tantos crimes, tanta crueldade, ouvintes, que nem mesmo a alma do indivíduo, nem sua chispa divina não aguenta o sujeito, e eles abandonam então esse corpo por aí, que fica sendo praticamente uma besta que circula entre a humanidade, uma pessoa sem o seu princípio espiritual. E há obras que não são nem tão esotéricas que falam exatamente disso. Se vocês quiserem saber o que é um homem desalmado, leiam o Drácula de Bram Stoker. Bram Stoker era um grande teósofo, foi presidente da Sociedade Teosófica na Irlanda do Norte, e ele escreveu este romance que tem, obviamente, a classificação de ficção, né? Mas que, na verdade, é baseado nesses conhecimentos, ouvintes. Blavatsky fala, no sexto volume da Doutrina Secreta, extensamente sobre essas almas perdidas. E, modernamente, nós temos também aí o Harry Potter, que está chegando ao seu final, né? Pelo menos os filmes, né? Os livros já estão aí, já está no sétimo livro. Terminou essa saga, ouvintes, também é a história de uma alma perdida. É a alma perdida do Harry Potter que reencontra com a própria reencarnação de si mesmo, aquele magro negro que o coitado do Harry Potter vive enfrentando, que matou seus pais, mas que não pode matar o Harry Potter. Na verdade, é a imagem dele mesmo que ficou perdida na magia negra no passado. E também o Senhor dos Anéis, também um outro título, né? Vocês podem ver que realmente o cinema hoje está, e a literatura está abrangendo muito esse tema das almas perdidas. Também temos no Senhor dos Anéis outro caso lá típico de alma perdida, daquele ser, o pior dos seres, que é descrito na trilogia do Senhor dos Anéis, que é o Sauron, né? Também acaba se transformando numa alma perdida. E depois, se vocês acompanharem bem o que, que acontece, nós vemos o ser que mais sofre lá no Senhor dos Anéis, que é o Sméagol. Também é a reencarnação da alma daquele Sauron, né? E os dois acabam se reencontrando e todas aquelas peripécias que aqueles personagens passam. Então, ouvintes, lamentavelmente isso existe. Existem aí as almas perdidas, mas não é sobre isso que nós vamos falar com vocês hoje, mas sim é daquele caminho. Nós vamos falar um pouquinho sobre aquele caminho acelerado, ouvintes, que é o caminho da iniciação. Pois nós falamos aqui na terça-feira sobre aquelas pessoas, né? Falamos simbolicamente daquelas pessoas que não querem mais subir a montanha da espiritualidade, da sabedoria, naquela velocidade marcha lenta que as pessoas estão seguindo. O todo da humanidade está seguindo nessa marcha lenta rumo à evolução. Há aqueles que vão um pouquinho mais rápido, que são os religiosos, mas aqueles que buscam o caminho da iniciação são verdadeiramente os atletas espirituais. São aqueles que querem subir o Everest da sabedoria, ouvintes, não caminhando pelas estradas já abertas e que vão circulando suavemente em plano inclinado essa montanha. Eles querem subir como alpinistas, enfiando a unha na pedra, colocando seus ganchos, lançando cordas, subindo as encostas escarpadas, enfrentando aquele vento uivante que tine nos nossos ouvidos. Então esses são os atletas espirituais, são os iniciados. E muitos, obviamente, dos nossos ouvintes já são iniciados. A iniciação, hoje em dia, ela é uma coisa relativamente comum. Mas existem dois níveis da iniciação, caros ouvintes, pelo menos, né? Existem, obviamente, muitas gradações, mas existem dois tipos fundamentais de iniciação para aqueles que querem se transformar em atletas espirituais. Existem os mistérios menores e existem os mistérios maiores. Os mistérios menores, ouvintes, eles estão disseminados hoje por todo mundo. É uma verdadeira tradição que, apesar de ser pouco conhecida do público em geral, é uma tradição que já tem milhares de anos. Nos templos da Pérsia, do Egito, da Babilônia, da Índia, do Tibete, aqui também nas Américas, dentro das culturas, da cultura maia e outras culturas mesoamericanas que aqui existiram, a iniciação sempre esteve disponível, mas disponível nesse nível de mistérios menores. E o que são, caros ouvintes, esses mistérios? Mistérios, caros ouvintes, não é simplesmente o coletivo de mistério, porque mistério é alguma coisa oculta, alguma coisa difícil de se compreender, alguma coisa que está realmente encoberta. Mas os mistérios, ouvintes, são um conjunto de doutrinas espirituais que são ensinadas em todos os templos espirituais. São doutrinas que ensinam sobre a vida após a morte. Então essa é uma característica que liga todas as tradições de mistérios através de todo mundo. Fala sobre a vida após a morte, fala das leis universais e, principalmente, ouvintes, elas funcionam, os mistérios menores funcionam com encenações ritualísticas. Esta é a metodologia usada pelos mistérios menores. Então, desde o teatro grego, que tinha as suas peças, né, com temas mitológicos, passando pelos templos religiosos, passando pelos mistérios de Eleusis, os mistérios egípcios. Todos eles, caros ouvintes, tinham encenações que faziam com que os indivíduos que participavam dessas encenações não só recebessem o conhecimento pela via solar, ou seja, pelas explicações, pelas palestras, ou como nós estamos aqui falando com vocês de uma forma consciente, pois este é o caminho solar da informação. Normalmente em todo o templo dos mistérios, então nós encontramos isso na maçonaria, encontramos isso na Rosa Cruz, em outros templos espiritualistas, ao se entrar nesses templos sempre se vem decorando esses templos a imagem de um sol e de uma lua, representando ali duas polaridades fundamentais que existem no universo manifestado. E que a informação, ouvintes, também é transmitida por uma dessas duas formas. A forma solar é a maneira descritiva, é a maneira consciente, é aquilo que nós chamamos de conhecimento, de informação. Então, o nosso programa aqui, ele está tomando, obviamente, uma via solar. Agora, existe, caros ouvintes, e é muito importante nós sabermos que existe o caminho lunar. E isso não tem nada a ver com o sol físico nem com a lua física, meus amigos. Pelo amor de Deus, não fiquem pensando no sol brilhante nem na lua noturna enquanto objetos cósmicos, enquanto planetas e estrelas no firmamento, mas sim o sol e a lua no ocultismo. Eles são dois símbolos muito poderosos de como a informação, de como a energia circula, pois o método solar, caros ouvintes, que obviamente está mais em voga hoje em dia, principalmente pela disseminação do conhecimento desse sétimo raio que está vigente no planeta desde o ano de 1400. Então Gutenberg inventou a imprensa, e aquele conhecimento que era limitado apenas àqueles que tinham acesso aos templos, aos manuscritos, então o conhecimento teve uma virtualização muito grande. Então hoje basta entrar numa livraria e para qualquer lado que você vai há conhecimento sobre as mais diversas áreas. Então, mas este é o caminho solar, ouvintes. Mas os mistérios menores não só explicam, não só usam o caminho solar, mas também usam o caminho lunar. O caminho lunar, ouvintes, que vocês podem ver representado nas bandeiras de vários países do Oriente, né? Então muitas pessoas ficam se perguntando, né, o que que os muçulmanos, o que que outros países asiáticos querem dizer quando eles põem aquela lua nas suas bandeiras, né? E as pessoas podem imaginar que seja em oposição aos símbolos ocidentais. Não é bem isso não, caros ouvintes. Eles sabem muito bem que ali está um símbolo oculto, um símbolo esotérico, de que as forças espirituais, ouvintes, elas podem atravessar a matéria e se manifestar aqui embaixo diretamente. O nosso corpo, ouvintes, ele é uma imagem fidedigna do que nós somos lá no mundo espiritual. Então, de uma maneira holográfica, em várias partes do nosso corpo estão inscritas as informações daquilo que nós somos lá enquanto alma, enquanto espíritos. Nós podemos ver isso nos nossos pés, nas nossas mãos, pelas suas linhas, podemos ver pelas dimensões da face, podemos ver pelos detalhes da cor da nossa íris, até pela posição dos nossos dentes, ouvintes, aonde que nós temos cárie ou não temos na nossa boca, qual é o dente que está faltando ou qual é aquele que está torto. O espírito, ouvintes, ele escreve a sua informação diretamente no nosso corpo. E nós, de certa forma, sabemos isso. Infelizmente, nós não temos um esclarecimento muito profundo a esse respeito. Mas quando a gente olha para uma pessoa, de alguma forma, nós sabemos que o que a pessoa é fisicamente representa muito do que ela é internamente. Por isso é que nós realmente relutamos em aceitar uma pessoa que se apresente toda desconjuntada, né? Despenteada, que obviamente não está vestida de acordo com a ocasião, o que a ocasião requer, porque nós temos uma certa impressão inconsciente de que o que a pessoa é fisicamente é uma imagem do que ela é dentro de si. É óbvio que a aparência engana, né? Porque obviamente não é como a pessoa penteia o cabelo, não é a maquiagem que ela usa, não é a roupa que ela usa, ouvintes, mas sim são detalhes, são informações que estão impressas no corpo físico e não naquilo que a gente põe por cima do corpo físico. Então não adianta seguir aquele, né, conselho que está lá no Hamlet do Shakespeare. Não adianta vestir roupas caras e garbosas, porque isso engana muito as pessoas. Basta, né? Os homens, sabe, que estão me ouvindo, sabem muito bem disso. Basta colocar um terno, uma gravata, que em qualquer lugar que você vai, as pessoas te chamam de doutor. Não querem nem saber se você tem título universitário, se você é alfabetizado ou não. Bastou colocar o terno e a gravata, você vira doutor. Agora, se você põe um chinelo e um calção de banho, aí parece que você caiu na gradação do indivíduo. Então, o caminho lunar, ouvintes, é uma coisa muito mais profunda. Porque quando os mistérios menores propõem um rito, quando ele propõe uma encenação, uma peça de teatro, onde o indivíduo, ao invés dele ser apenas espectador, ele vai ser ator, ele vai vivenciar, ele vai colocar sobre si a máscara daquela personagem e vai ter nas suas bocas as palavras daquela sabedoria. Então ele vai experimentar, ouvinte. Isso é uma coisa fundamental e isso obviamente pertence ao caminho lunar, porque a teoria, caros ouvintes, é uma coisa e a prática realmente é outra. E muito da sabedoria só existe se a pessoa realmente praticar. E experimentar, caros ouvintes, é o caminho para realmente fixar mais poderosamente uma informação. Por exemplo, essa maneira que nós estamos usando aqui de transmitir para vocês esse conhecimento, que é falada, você só retém cerca de 10 a 20% do que eu estou falando. Se nós estivéssemos aqui transmitindo um filme com muitas imagens, com muitas ilustrações para vocês, e obviamente existe aquele conceito que uma imagem vale mais do que mil palavras, então, ouvintes, a imagem ela é muito mais poderosa. E hoje nós vivemos um mundo onde as pessoas têm uma cultura visual muito grande. Então é difícil, né? Por isso que eu não me arrisco aqui a montar, ao invés de ter montado uma rádio, eu poderia ter montado uma TV na internet, mas isso é uma coisa muito mais difícil. As pessoas hoje estão muito exigentes com as imagens que elas veem. É preciso ter uma qualidade muito grande, porque quando você mostra uma imagem, você mostra um símbolo, a pessoa retém de 50 a 70% da informação que se passa. Inclusive porque a imagem ela vai fundo também no inconsciente da pessoa. Quando você entra num templo, numa igreja, num local sagrado, ou quando você vê qualquer coisa na rua, quando você encontra uma pessoa, não é apenas o seu lado consciente que é afetado, mas principalmente nesses ambientes dos mistérios, onde os ritos sagrados e as artes antigas são praticadas, são dispostos símbolos, cruzes, símbolos dos signos do zodíaco, signos pertinentes àquela civilização aonde aquele conhecimento foi produzido, e esses símbolos, ouvintes, eles penetram profundamente no inconsciente da pessoa e provocam realmente transformações no inconsciente. A própria arquitetura dos ambientes dos mistérios, as dimensões sagradas, elas já são uma informação que a pessoa recebe e que transforma a pessoa de uma maneira lunar, podemos dizer, simplesmente por ela estar ali dentro daquela construção que tem medidas projetadas, medidas áureas, que causam um impacto profundo na consciência da pessoa. A arquitetura, ouvintes, ela é, como bem disse um grande sábio, ela é a música congelada na matéria. Então, quando nós vemos um prédio, uma catedral, um templo que foi construído com essas proporções, nós estamos recebendo muita informação. Agora, o método principal, ouvintes, dos mistérios, não é só falar, não é só mostrar esses símbolos, mas principalmente é fazer a pessoa experimentar. Aí realmente é que está verdadeiramente a coisa esotérica, porque o oculto, caros ouvintes, o esotérico é aquilo que você experimenta de lábios fechados, ou seja, é uma vivência dessas encenações, desses mitos sagrados que são representados, que até os dias de hoje são preservados desde a época do Egito, desde a época da Pérsia, da Babilônia, dos sumérios, dos hindus, dos tibetanos, chineses, ouvintes, ou então dos nossos índios, dos maias, dos incas. Todos esses povos tiveram os seus mistérios menores, que obviamente transmitiam as informações fundamentais para que se apresentasse as condições, ouvintes, o indivíduo fosse então para os mistérios maiores. Pois há uma grande diferença, caros ouvintes, há um verdadeiro abismo entre os mistérios menores e os mistérios maiores. E é sobre eles, ouvintes, os mistérios maiores, que nós vamos falar no nosso segundo bloco de hoje, pois o primeiro já está terminando. Estamos muito felizes aí pela grande audiência daqueles que estão nos acompanhando ao vivo e também você que está nos acompanhando nas gravações, que estão disponíveis aqui na seção Lux Esotérica da página da rádio e na seção de áudio da loja esotérica virtual e também nos discos que nós vamos distribuir com esses programas. Então, ouvintes, aguardem aí que nós vamos falar já já dos mistérios maiores no nosso segundo bloco. Fiquem agora, caros ouvintes, com o convite da loja esotérica virtual para que vocês venham se unir aqui a nós, nos apoiando aqui materialmente para que essas transmissões para o trabalho da rádio e também da Levir, que esse trabalho que está há 14 anos no ar possa continuar firme e forte, sempre crescendo e iluminando o caminho daqueles que estão aqui cruzando com a nossa tocha que está acesa aqui todas as noites durante a semana aqui na Rádio Esotérica FM. Até já, ouvintes, já já voltaremos com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já. Sim, caros ouvintes, retornamos agora com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Estamos aqui ao vivo com vocês, agradecendo uma vez mais muitíssimo o prestígio daqueles que nos acompanham de segunda a sexta-feira aqui às 21h. A todos vocês que estão nos ouvindo aí nos horários alternativos. E você, caro amigo e amiga que já é nosso associado, nosso patrocinador da Alevir. No dia de hoje despachamos aqui dezenas de correspondências aí chamando a todos para continuarem aqui nos apoiando, porque em 2011 nós vamos fazer brilhar aqui essa luz esotérica ainda mais aqui nas noites da Rádio Esotérica FM. Com o apoio de vocês, ouvintes, esse trabalho está crescendo em força, está crescendo em possibilidades de transmitir cada vez mais conhecimentos e informações para vocês, ouvintes. E hoje nós estamos falando dos mistérios, estamos falando da iniciação. Já falamos aí em termos básicos, né? Obviamente que vocês têm que entender que nós estamos falando aqui em termos introdutórios. Falamos do caminho solar, do caminho lunar e dos mistérios menores, ouvintes. Os mistérios menores hoje estão disseminados por todo mundo, através da maçonaria, que tem milhões de aderentes, através das ordens Rosa Cruzes, através das sessões esotéricas das diversas ordens teosóficas ou ordens que praticam rituais, alquímicas e outras, ouvintes, que mantêm as tradições internas. Mas o grande objetivo da preparação dos mistérios menores, ouvintes, é realmente encontrar um verdadeiro mestre. Apesar, ouvintes, de muitas das ordens que praticam os mistérios menores, né? Há muitos cargos nessas ordens onde as pessoas já se chamam de mestres e muitas vezes se chamam de magos e outros nomes, mas obviamente que ser verdadeiramente um mestre é uma coisa muito mais profunda do que um termo que você aduz ao nome de uma pessoa. Em termos verdadeiramente esotéricos e teosóficos, ouvintes, o mestre é algo muito além. O mestre verdadeiro é aquele que venceu a etapa humana da evolução. É aquele que não mais precisaria estar aqui na humanidade e, por compaixão, ele permanece conosco para nos auxiliar, para guiar espiritualmente a humanidade. Pois não é simplesmente uma pessoa que tem muito conhecimento. Não é simplesmente uma pessoa que tem muita experiência. Ele é, ouvintes, verdadeiramente uma pessoa autorrealizada, plenamente consciente do que ele é física, emocional, mental e espiritualmente. Uma pessoa que pode agir livremente, não só no plano físico, como no plano astral, como no plano mental e nos planos espirituais. Isso não é realmente uma coisa fácil, ouvinte. E como diria um antigo ritual maçônico que felizmente não está mais em uso, então nós podemos mencioná-lo aqui. Então, nesse ritual se perguntava o seguinte: de onde vindes como maçom? E o candidato respondia: do Ocidente. E para onde vos dirigis? E o neófito respondia: para o Oriente. E se perguntava ainda mais: o que vos induziu deixar o Ocidente e seguir para o Oriente? E o candidato respondia: buscar um mestre e dele obter instrução. Aí está, caros ouvintes, alguma coisa que liga todas essas tradições dos mistérios: o reconhecimento da existência nesse planeta de homens sábios, de seres que ultrapassaram o nível humano, seres que são realmente praticamente divinos, mas que retêm a sua humanidade, porque eles, se quisessem, já não precisariam habitar mais esse plano material onde nós estamos, Muitos já ganharam, inclusive, o direito de gozar o próprio Nirvana, mas eles, ouvintes, são verdadeiramente bodhisattvas, ou seja, são instrutores da luz que estão conosco para trazer verdadeiramente instruções. Então, quem verdadeiramente alcança os mestres, ouvintes, é alguém útil na obra desses mestres. Ele pode ter se melhorado muito através dos mistérios menores, mas estar nos mistérios menores não é garantia que o indivíduo vai ser guindado até os mistérios maiores. Porque os mistérios maiores, ouvintes, eles não são simplesmente simbólicos. Eles não são simplesmente representacionais. Não são apenas representações praticamente artísticas ou litúrgicas daquilo que é real. Quando se conhece verdadeiramente um mestre como esse, tudo aquilo que era símbolo passa a ser uma realidade. Tudo aquilo que se simbolizava dentro dos ritos passa a ser realmente algo factual. E dentro dos mistérios menores, ouvintes, um dos grandes assuntos que está sempre presente é o tema da morte. Porque, como nós temos dito muitas vezes aqui nesse programa, vocês que nos ouvem aí continuamente já estão aqui, verdadeiros beatos aqui do nosso programa, já me ouviram falar várias vezes disso. Para o esoterismo, ouvintes, morte não é o fim, mas sim morte significa transformação. É a passagem para um outro nível. Então, desde aquela civilização que esteve ancorada nos mistérios, que foi o Egito, o tema da morte, ele é um dos mais importantes. Porque para o indivíduo verdadeiramente passar dos mistérios menores para os mistérios maiores, ele precisa se transformar profundamente. Então isso equivale realmente a uma morte, ouvintes. Morrer para aquele homem antigo, morrer para aquela mulher que esteve lá no passado, para renascer como um novo homem, uma nova mulher, um novo ser humano. Como bem disse Jesus, aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino dos céus. E jocosamente perguntaram a ele se então a pessoa deveria entrar de novo dentro da barriga da sua mãe. E obviamente que não é isso que deve ser feito, ouvintes. O indivíduo deve provocar dentro de si, com as suas energias, uma reorganização das funções do seu corpo. A sua consciência precisa estar completamente, inapelavelmente, a serviço da sua alma e do seu espírito. Então, aquele menino Jesus que vai ser tão comemorado no final desse mês de dezembro, ele não nasceu apenas há 2000 ou 2000 e tantos anos atrás, ouvintes, mas sim ele precisa nascer aqui no nosso peito, ouvintes. Ele precisa ser uma coisa real. A consciência crística, a consciência búdica, ela precisa ser presente. Então, esse novo começo, que é a verdadeira iniciação nos mistérios maiores, porque quando um mestre resolve tomar um discípulo como seu filho, porque essa relação ela acontece depois que o mestre põe esse pretendente em provação, o mestre começa a observar aquele discípulo. Nós falamos extensamente com vocês aqui a esse respeito, quando nós lemos e estudamos aqui com vocês o livro Os Mestres e a Senda. Quando o indivíduo então se aproxima do mestre, o mestre faz uma imagem etérica e astral desse indivíduo, e coloca em conexão psíquica com ele, de forma que o mestre possa observar que pensamentos, que sentimentos, que ações que essa pessoa está fazendo, porque antes que o mestre possa tomar esse discípulo como seu filho, ele precisa estar certo que essa pessoa realmente não está praticando nada que possa ferir os demais, que ele ainda não é possuidor de defeitos que podem, com a energia do mestre, se tornarem ainda piores. Esse é um dos motivos, caros ouvintes, porque os mestres são tão difíceis de se encontrar, porque eles têm uma energia tão poderosa que quando as pessoas se aproximam deles, as pessoas têm verdadeiramente, e isso obviamente não é uma coisa obscena, ouvintes, mas é uma coisa que acontece, mas as pessoas têm uma atração verdadeiramente erótica pelos mestres, devido ao poder da sua energia, a força, a luz, as cores, ouvintes, que alguns poucos clarividentes conseguem perceber, que emanam dos mestres, realmente deixam as pessoas completamente fascinadas. Mas essa energia, ouvintes, ela pode, entrando numa pessoa que ainda não está burilada, ao invés de melhorar a pessoa, essa energia do mestre pode, é como se fosse um adubo que vai ser jogado sobre ervas daninhas. Então os mestres obviamente evitam, ouvintes, ter contato com aqueles que ainda não foram iniciados, que ainda não foram plenamente recebidos no convívio dos mestres. Aliás, isso acontece com qualquer mestre, ouvintes. Até um mestre de xadrez, por exemplo, ele não joga xadrez com principiantes, porque ele sabe muito bem que o principiante ele acaba tirando energia daquele mestre, daquele esporte, do xadrez, qualquer outra coisa, e ele então suga a energia daquele que tem conhecimento, que tem sabedoria. Mas passado esse período de provação, que simbolicamente deve durar 7 anos, mas a gente sabe que muitas vezes, e não são só 7 anos, os mestres às vezes observam as pessoas até por algumas encarnações, até que a pessoa realmente seja digna de ser recebida, ouvintes, finalmente como filho do mestre. E aí, nos mistérios maiores, ouvintes, dois dos grandes mestres tomam esse discípulo como seu protegido. Eles se tornam padrinhos desse neófito. Então esses dois padrinhos se aproximam física, astral e mentalmente desse neófito, e eles então o envolvem com a sua energia e o alçam até o plano da unidade, ouvintes, o plano búdico, o plano crístico, que é o plano que está exatamente acima do nível mental. Pela primeira vez, esse discípulo vai conhecer, ouvintes, aquilo que na teoria da religião, na teoria dos mistérios menores, é sempre colocado como a grande fraternidade da humanidade, o grande princípio da unidade da vida, que todos nós estamos interrelacionados, estamos interconectados. Isso, ouvintes, todo mundo já ouviu falar de uma forma ou de outra, na sua religião, na sua loja maçônica, na sua loja teosófica, no seu centro espírita, qualquer que seja a sua religião, a sua filosofia, a sua base espiritual, ouvintes, essa teoria é sempre passada. Mas isso, ouvintes, é apenas uma informação solar. Quando os mestres se unem para verdadeiramente iniciar um neófito, eles elevam a consciência dessa pessoa de uma forma direta até o ponto que a sua consciência sinta, ouvintes, a unidade da vida. Ele é invadido por uma sensação indescritível de amor universal. Sente, por exemplo, nós temos vários e vários iniciados que descrevem essa primeira iniciação, como que eles passaram dias e dias depois se sentindo unidos às folhas das árvores, como se o ar que perpassasse por entre as folhas e os galhos estivessem passando por eles mesmos, como eles se sentiam unos até mesmo com as formigas, os pequenos insetos que percorriam a terra, e principalmente como eles sentiam um amor e uma compaixão extremamente profunda por todos os seres, sentindo realmente que todos nós somos um, que aquilo que os grandes instrutores espirituais disseram é uma verdade quando se entra nesse plano. Então, aí, ouvintes, por esse caminho lunar, o indivíduo passa a saber que todos nós somos unos. Todos nós estamos verdadeiramente interligados. Ele é recebido como filho do mestre. E aí é um karma, caros ouvintes, que os mestres assumem de gestar dentro da sua aura esse iniciado. Pelo menos nas próximas 7 encarnações, o mestre não pode abandonar aquele discípulo até que ele mesmo se torne um mestre por ele mesmo. Até que ele se erga na mesma altura que aqueles mestres atingiram. O mestre não pode abandonar mais aquele discípulo, e eles obviamente têm que seguir esse discípulo pelas suas encarnações e trazer eles de volta em cada existência para que eles recebam a segunda, a terceira, a quarta e finalmente cheguem na quinta iniciação, naquela iniciação de mestre, de asseca, como dizem os hindus. No budismo também se coloca isso, caros ouvintes, quando o indivíduo é filho do mestre, ele está no nível de Shrotapati, aquele que entrou na corrente, que então experimenta um profundo sentimento de unidade com todos os seres, com os semelhantes, com o céu, as estrelas, com o ar, a água, com toda a vida. Então, essa iluminação, que é a primeira iniciação dos mistérios maiores, ela é realmente o objetivo de todos aqueles que estão nos mistérios menores. Então, aquilo que o indivíduo tem que fazer nesse estágio, ouvintes, é ir se livrando daquele sentimento de eu pessoal, da dúvida, da superstição, para que ele possa galgar os níveis divinos que estão dentro dele. Ele tem que se livrar desses grilhões que o impedem de ir adiante. E no budismo, caros ouvintes, o estágio seguinte é o de Sakridagamin, aquele que volta ainda uma vez, e que, atingindo essa segunda iniciação, portanto, está próximo do fim das encarnações compulsórias aqui na Terra. E essa segunda iniciação é um estágio perigoso no desenvolvimento do discípulo, porque vai ocorrer o despertar das suas faculdades latentes, os poderes que o yoga descreve, os chamados siddhis, né? A clarividência, a clareaudiência e outros poderes que são, obviamente, poderes inerentes à consciência de todos nós. Então, aí pode surgir o orgulho que, infelizmente, faz com que muitos se retardem nesse período, e os mestres, obviamente, sofrem muitíssimo porque eles têm que ter realmente uma paciência muito grande para suportar infelizmente, as quedas que muitos iniciados têm aí nesse período. E aí vem o estágio de Anagami, aquele que não volta mais, que está livre da reencarnação compulsória, esse que atinge então a terceira encarnação, a terceira iniciação. Ele é, caros ouvintes, como aquele que atingiu esse nível na sua transfiguração, que foi o Mestre Jesus, quando se apresentou trajado de luz para os seus discípulos. Então, ele desenvolve plenamente a sua mente nessa terceira iniciação e, finalmente, ele atinge o quarto estágio dentro da tradição budista, que é o estágio de Arhat, o verdadeiro e grande, caros ouvintes, venerável, que é um profundo estágio de consciência espiritual, onde é dito que o discípulo conhece o significado incomunicável da existência. E essa quarta iniciação, ouvintes, é exatamente aquela que passou o Mestre Jesus há 2000 anos atrás. Ali também está envolta a ideia da crucifixão, que não é, caros ouvintes, a estar preso e atado a uma cruz, porque a cruz, ouvintes, ela é o símbolo do sol. Ser crucificado, pelo menos nos mistérios egípcios, ouvintes, não tinha nada a ver com uma morte física, mas sim é o objetivo de todo iniciado, de que é se unir de corpo e alma com Deus, ser aquilo que Jesus informou, ser uno com o Pai. Então, se a cruz representa o sol com os seus 4 braços, ouvintes, ser crucificado é algo que está no nosso percurso enquanto iniciados, lá na frente, quando nós tivermos oportunidade de passar com isso. Porque nas religiões, que também são mistérios menores, essa crucifixão é colocada realmente como uma destruição, como se o corpo do Mestre Jesus tivesse passado por uma desgraça terrível, que ele tivesse sido surrado e finalmente humilhado e pregado naquela cruz, quando na verdade, ouvintes, o que aconteceu com o Mestre não foi exatamente isso. Ele foi realmente chacinado, mas não dessa forma como a religião cristã, no seu simbolismo, coloca. Porque a verdadeira crucifixão que Jesus passou, ouvintes, foi nos mistérios egípcios. Lá ele passou, ouvintes, pela iniciação que é chamada de a osirificação. A osirificação é o verdadeiro protótipo da paixão de Cristo. Então, se nós procuramos na história, nós vemos muitos personagens que passaram por esse processo, e ali também Jesus passou, nesta iniciação egípcia que Jesus passou, ele foi totalmente untado com óleo, e esse é um dos simbolismos do Cristo, porque Cristo significa ser ungido. Ele foi ungido com óleo, sobre ele foram passados talas como se ele fosse uma múmia, e ele foi conduzido para dentro da grande pirâmide e permaneceu lá dentro, projetado nos planos espirituais durante 3 dias e 3 noites. Esse é que é o verdadeiro, a verdade, ouvintes, por trás do histórico do que aconteceu com Jesus. Porque todos aqueles que passavam a quarta iniciação no Egito passavam dentro das pirâmides durante 3 dias e 3 noites e ressurgiam então, ouvintes, dessa tumba, que não é uma tumba mortuária. O sarcófago da grande pirâmide, ouvintes, não é um caixão onde o indivíduo é enterrado, mas sim é a pira alquímica aonde o indivíduo atinge uma grande transformação, pois aquele óleo sagrado que é colocado no seu corpo facilita a sua projeção para o astral, para os mundos espirituais, e lá ele recebe muitas instruções. Lá ele salva muitas pessoas nos infernos, nas partes inferiores do astral. É por isso que se diz que depois que Jesus morreu na cruz, ele desce aos infernos, porque essa passagem pelo inferno é a passagem pelo astral inferior, que ninguém pode olvidar, pode evitar de fazer esse percurso. E aí, ouvintes, no terceiro dia, ele ressuscita e todos aqueles aqui que são devidamente iniciados nos mistérios menores sabem exatamente o que significa isso, ressurgir da morte. A morte, ouvintes, não é o fim. A morte, ela é um processo, é a grande transformação, pode ser o começo da grande viagem de retorno para a nossa alma que todos nós vamos passar. Então, daí, ouvintes, dessa quarta iniciação, o indivíduo, então, se autoconcede a quinta grande iniciação, como descreve o budismo, a iniciação de Aseka. É aquele que não tem mais nada a aprender. Ele é verdadeiramente o mestre. Ele é o adepto. Aquele que obteve. Obteve o que, ouvintes? A sabedoria total do que é ser humano, e para ele vai se abrir então portas, ouvintes, de evolução nos planos espirituais, para outros mundos, para outros planetas, outras estrelas, porque a evolução não termina aí, ouvintes. Ninguém vai para um céu ficar lá ouvindo os anjos tocarem harpas. Existe uma carreira cósmica que está à espera de todos nós, e é isso, caros ouvintes, que está diante de todos os iniciados dos mistérios menores. Nós temos que nos aperfeiçoar, porque no devido tempo todos nós teremos o contato com o mestre, e quiçá não demore muito que nós sejamos recebidos como filhos desse mestre, e ele nos conduza pelos portais da iniciação até que nós nos transformemos também em salvadores da humanidade, como centenas, ouvintes, de mestres atingiram esse ponto na nossa atual humanidade. Se você ainda é daquele que acha que Jesus foi único, que o Buda foi único, que alguns poucos, ouvintes, são os únicos filhos de Deus nessa terra, você está redondamente enganado. Dentro de nós, ouvintes, estão as mesmas possibilidades desses grandes seres. Aquilo que nós somos hoje, também um dia o foram Jesus, foram Buda, foi Vyasa, foi Confúcio, foi Lao Tse, foi Pitágoras, ouvintes, Moisés e tantos outros grandes seres espirituais da humanidade que hoje estão lá no alto da montanha, mas nós paulatinamente também estamos nos aproximando. Não existem privilégios, ouvintes. Na verdade, o que esses seres obtiveram foi por mérito, e se nós tivermos méritos, nós também chegaremos lá. É essa, ouvinte, a mensagem que com muito carinho nós transmitimos para vocês no dia de hoje. Muito feliz de estarmos aqui a serviço da espiritualidade de vocês, com apoio dos nossos ouvintes, dos associados, dos patrocinadores aqui da Levir, da Rádio Esotérica FM. Estamos terminando mais esse programa. Que vocês possam pensar, estudar mais sobre esses temas e praticar, ouvintes, esses princípios que nós expusemos aqui. Convido a todos vocês, ouvintes, para fazermos a nossa última vibração. Vamos encerrar esse programa fechando os nossos olhos e uma vez mais nos conectando com o batimento cardíaco. Sintam, ouvintes, a vida pulsando nos seus corações. Que ela, ouvintes, possa ser o sustentáculo da sua vida, não só física, pois com o poder da nossa mente vamos visualizar agora lá dentro dos nossos corações a joia inefável da nossa chispa divina, a joia que repousa sobre o lótus do nosso coração, aquilo que os orientais evocam quando dizem Om Mani Padme Hum. Então, ouvintes, façamos essa joia brilhar, que ela emane a sua luz por todo o nosso corpo, que nosso corpo seja todo envolvido com a luz da nossa chispa divina e que essa luz se propague com força, com intensidade ao nosso redor, por todo o universo e principalmente diante de nós, que essa luz ilumine o caminho da nossa evolução. Vamos, ouvintes, aproveitando esse momento solene, procurar compreender, internalizar, realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno que nos dizem o seguinte. Mais radiante do que o sol, mais puro e branco do que a neve, e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Este ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Amém, caros ouvintes. Enquanto nós pronunciamos essas palavras de paz, nós traçamos no ar este símbolo antigo da divindade solar, que é a cruz. Que essas cruzes, ouvintes, que nós fizemos no ar nesse momento, sejam carregadas com a bênção do Mestre, do amor e da compaixão, o Divino Cristo, aquele que é o chefe que recebe todos os iniciados dos primeiros estágios na Fraternidade Branca, que essa paz seja muito profunda dentro dos vossos corações, que o brilho da sua chispa divina seja cada vez mais intenso e que as vossas mentes estejam cada vez mais intensas, mais argutas, para descobrir mais conhecimentos e mais sabedoria. E nós aqui, ouvintes, terminamos o programa de hoje com muita alegria. Esperamos estar aqui com vocês em outras ocasiões, sempre com o seu patrocínio, com o seu prestígio, com o seu carinho. Desejamos a todos um ótimo final de noite, um bom descanso e esperamos estar com vocês nas próximas edições desse programa. Enviamos a todos, finalmente, um forte, um fraterno, caloroso, caros ouvintes, e amoroso abraço no coração de todos vocês. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica.